Solo 38, livre à direita, solo 121 decimal 9. Livre 119, 4235. 161 a bordo, por 23 horas, 45 minutos, alterna galhão. Entre 13, saco à direita, via Índia, ponto espera da Nozé, torre 1895, altímetro 104. Estou virando aqui à direita da Índia, depois ponto espera, tomando a 2295, e ajustado no 014, chanel 6313. 3398, livre pouso 9 no 0, vento 080 graus com 8 nós, altímetro no 014. Livre pouso 1 no 0, até 3398. 35 Alfa Quilo, pátio 3, remota 05. Poder registro, só o céu. Alfa Quilo, pátio 3, remota 05. Alfa Quilo 3, passou 423. Pelo 9808, 3 direto de Juazeiro. Qual feito o controle? Autorizado direto de Juazeiro. Direto de Juazeiro, muito grave. Tipo 5515, reduza para aproximação. Reduzindo, estamos autorizados para o procedimento após Duran? Autorizado. Autorizado, final ILS, 5515. Correio 5972, passou agora, Simbra, baixado trabalho. Correio 5972, tá, fica avistado, boa noite. Continue agora a liberação, a base do ataque está cruzando a cabeceira no momento. Positivo. Interceptou localizado, estabilizando 5515. Tipo 5515, torre 1895. Chamarei uma boa noite. Boa. Aparelho 9808, chame Recife 2545, alterne 2085. 1245, 12285. 2685. 12685, graças, boa noite. Boa. Pista no zero, livre, pouso autorizado, 80 graus, 8 nós. 88, livre, pouso Rio. Tipo 5595, boa noite. Tráfego avistado, número 2 para o pouso, reporte marcador externo com o cheque de trem. Carlos Alheio, 5595, boa noite. Imediato. Olhar e manter, vai preparar para o balanço de gata, chanel 313. Passando externo, baixado e travado, 5515. 5595, continua a aproximação, agora a liberação para o zero. Aguardo. Correio 5972 no solo 43, direita, já liberou 219. 219 liberando. Oxené 63, 83, 80 graus, 89, 1014. Decore, autorizado. Posso autorizar, Oxené 63. Alfa Kilo, parte 3. Boa noite, voo 076, desça para 2000 pés, NH1 no 014, voe direto Duna. Direto Duna para 2014. Pouso autorizado, 90 graus, 89. Pouso autorizado, 5515. É 313, é 444, 1208, controle, boa viagem. 1208, grátis, uma boa noite, Xané 6, 313. Boa noite, Oxené 6313. Boa noite, Oxené 6313, contato radar, suba para o nível 360, vai líder. 360, bando líder, presente, Oxené 6313, Trip 5 no solos 46, direita 1219. Direita 219, 5515. Solos São Salvador, Trip 5515, livrou via Eco. 5 no 5, Kilo Pátio 3, remota 03. Kilo Pátio 3, 5 no 5. confirmar qual o box de parada pro... Ah, já temos o Marshall aqui, você chama. Obrigado. Gente. Dirigido aviador, comandante. Goma 076, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Vai reportar estabilizado no ILS, o Goma 076. Chamé 6313, Centro Recife, 1251, Alterne, 13325, Feliz Dia do Aviador. Confirmando, 1251 e a secundária 3325? Afirmo. Ok, vai chamar. É uma boa noite, 6313. Boa noite. Batalha Angosta, Hotel Kilo, desça para 4000 pés, que nega 10 no 4, vai direto bom. Boa noite, eu chinei 6224, identifique chegada MAN, desça para o nível 050. Na 6224, seu número 3 para aproximação, reduza para 250 nós, vai seguir aeronave ambulância. Estabilizado, gol 9076. Gol 9076, completa aproximação, torre 1895, tem um bom ponto. 1895. É, 1895 é isso? Primo, 118, decimal 95. 11895. Papa Tango Oscar, Hotel Kilo, está sob vetor para a final do procedimento. Curva esquerda na proa 210, seu limite é o curso do localizador. 210, limitado no localizador, Oscar Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo, você vai pousar na 110 ou na 107? Pouso na pista 10, gol 1076. Certo, Oscar Hotel Kilo. Controle, copiou, Oscar Hotel Kilo? Afirmo, copiei, Oscar Hotel Kilo. Da presente, foi com proa do VOR de Salvador, descendo para 3 mil pés. O ajuste 1094, aguardando modificação de regra do plano para prosseguir visual para o 97. Mais uma na proa do VOR de Salvador, descendo para 3 mil, Oscar Hotel Kilo. Fuca, tá. Parabéns, Leandro, obrigado. Fuca, obrigado. Prossiga. Recife 330, via Amperusque 58, cola da pista 10, primeira curva esquerda, sai da Puca, transição Caju. Controle 90.8, transponda 5446. Então, 3305, autorizado Recife no 330, Amperusque 58, cola da 10 com curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 208 e o código transponda 5446. Passe na 3305, quando pronto para o pushback, acionamento, chame na frequência 118, decimal 95. Vai chamar o TAN 3305. Fala, Salvador, boa noite, Gol 076. Boa noite, Gol 076, taxi de Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, Gol 076. Confirma portão 12 ou 2? 02. 02, tirado. Controle, o Astro Talquino já segue em condições visuais. Se possível aí, intercepta a final da 17. Entendi, Astro Talquino, modificado 02, desça para 1.500 pés e chame a torre Salvador, frequência 1.18, decimal 95, tem um bom posto. 1.18.95, descendo para 1.500, Astro Talquino. Chame a 6224, está autorizado ao final do procedimento, desça para 2.000, o ajuste no 04. Voida presente para o Diduna, informe estabilizado. Autorizado ao final, para 2.000, 14, direto Duna, vamos passar e estabilizar. Busca Hotel Kilo, reporte final de 3 milhas, cabeceiro no 7. Vai reportando a final 1.7, para o Hotel Kilo. Hotel Kilo, livre pouso, pistão 7, uma centena com 10 knots. Livre pouso, 1.7, Oscar Hotel Kilo. Quilo solo aos 05, é, confirme o bate, bate 5. Bate 5, tá livrando a direita, Astro Hotel Kilo. Sim, frequência livre. Boa, Astro Hotel Kilo.